O final é esse daí, você já sabe. Mais um jovem morto pelos covardes. Tático cinza, tático cinza. Pega a moral, dobrando a esquina. É o tático cinza, tático cinza. Vem na moral, no meio da neblina. É o tático cinza, tático cinza. Pega a moral, dobrando a esquina. É o tático cinza, tático cinza.